coração. Reboque pela metade, aqui uns vivem de ilusão, outros preferem encarar a verdade. Se sente à vontade, quem sai tem saudade. Lá o pico do Jaraguá completa nossa paisagem. Aí, peraí, vamos fazer por parte. As margens de outra cidade, mas ainda tamo em Sampa, que não é interior. Então pesquisa primeiro antas, mina que se faz de santa. Pros maloca quer ser janta, a maioria não se salva, mas tem umas que encanta, espanta tanta rapa com as banca. É só moleque zica, daqui a gente não sai, e quem visita fica. E pra que férias em Ubatuba? Cê mora em Paristuba, que é brilhante a luz do dia e ofuscante a luz da lua. Tem casa humilde de madeirite, tem mansão e os grafite, aqui é tudo misturado. Isso é Pirituba, sim. Tem as de véias, piriguete, boy de fit, os porto kit, aqui é tudo misturado. Isso é Pirituba, sim. Casa humilde de madeirite, mansão e os grafite, tudo misturado. Isso é Pirituba, sim. Tem de véia e piriguete, de fit, o portano kit, tudo misturado. Isso é Pirituba, sim. Pirituba, sim. Isso é Pirituba City. Pirituba City. Isso é Pirituba City. Da onde eu venho, o molecote tira CG de giro. A tia doida gritando, pensando logo que é tiro. Barulho de Nextel, tem treta, pipa no céu. Desce os meninos arrumado, banho tomado e gel. Aqui verdade não dói, jogar um fute de rua, ganha o refri dos boy. Oi, se vê nós recua e os cara é chique. Celular da China ouvindo funk é 4 chip. Diretamente agora é Pirituba City. Foda-se o calor, olha em volta só madeirite. Onde quem tem carro tiriri quebra de beat. Tem pichação, skate a milhão, só vagabundo em ação. Maloqueiro nato de foto, cê sabe João. E ramelo aqui, desculpa amigo, não tem trato. Zé Povinho é mato, sem espaço pra novato. Então vai que é pau no gato, vai vai vai que é pau no gato. Pirituba City. Isso é Pirituba City. Pirituba City. Isso é Pirituba, sim. Tem casa humilde de madeirite, tem mansão e os grafite, aqui é tudo misturado. Isso é Pirituba, sim. Tem as de véias, piriguete, boy de fit, os porto kit, aqui é tudo misturado. Isso é Pirituba, sim. Casa humilde de madeirite, mansão e os grafite, tudo misturado. Isso é Pirituba, sim. Tem de véia e piriguete, de fit, o portano kit, tudo misturado. Isso é Pirituba, sim. Pirituba City.